Quem achava que do Romero ninguém desceria? Vários hoje na quebrada dizem quem diria. Pra quem achava que o Aliados nunca chegaria, abra seus olhos devagar pra não queimar a retina. Dá pra vencer sem baixaria e sem palavrão. Chegar no topo e brindar com nossos irmãos. Eu posso mais, você também, todos nós podemos. O negativo não tem foco, todos nós sabemos. Vai ser diferente, cada um faz a diferença. Guerreando e louvando, erguendo a cabeça. Pela fé posso ver vários aquebrantados, corações despedaçados, colando os pedaços. Mão pra cima, foco em Deus, abre o coração. Nossa vida em sacrifício por nossa nação. Bola pra frente, vem comigo em adoração. Vem com a gente pela fé no nosso refrão. Pode me amar e gostar de tudo que faço, mas adore só a Cristo, eu também sou falho. Vou pra cima e solta a voz em adoração. Nossa vida em sacrifício por nossa nação. Pode me amar e gostar de tudo que faço, mas adore só a Cristo, eu também sou falho. Vou pra cima e solta a voz em adoração. Nossa vida em sacrifício por nossa nação. Desacreditaram, apenas outra estatística. Cercado onde vou, sempre sou notícia. O rap é minha sina, a minha alma rima. Te liberta, te motiva, te joga pra cima. Faço do rap vida e minha vida é Cristo. Graças a ele faço rap, logo existo. Vivo rima, sinto isto, minha história eu faço. Só preciso de uma caneta e de um guardanapo. Declaro amor por Cristo e gratidão por rap. Me tornou um pensador ouvindo os clap. Se sua alma ferve, você também merece. Pela fé servo na escuta, te apresento o rap. Pode me amar e gostar de tudo que faço, mas adore só a Cristo, eu também sou falho. Vou pra cima e solta a voz em adoração. Nossa vida em sacrifício por nossa nação. Pode me amar e gostar de tudo que faço, mas adore só a Cristo, eu também sou falho. Vou pra cima e solta a voz em adoração. Nossa vida em sacrifício por nossa nação.